Pra que tanto egoísmo, meu amor? Se dessa vida a gente não leva nada, o tempo passa e a gente fica aqui guardando orgulho em vez de dar risada. De que vale o silêncio se o coração grita? De que vale o orgulho se a saudade agita? Vamos deixar pra lá, brigar pra quê? Se o que eu quero é só você. Eu te quero bem, só isso importa. A vida é curta e a gente se conforta. Abraça agora, deixa o resto pra depois. Seu amor é tão maior que nós dois. E quando o sol se põe, o céu se apaga. É teu sorriso que me faz sonhar. Não vale nada essa briga boba, se o que eu quero é só te amar. De que vale o silêncio se o coração grita? De que vale o orgulho se a saudade agita? Vamos deixar pra lá, brigar pra quê? Se o que eu quero é só você. Então vem, deixa o orgulho cair no chão. Eu te aceito com defeitos e perfeição. Nada vale mais que a nossa paixão. Tanto egoísmo, meu amor. Se dessa vida a gente não leva nada, vem cá, me dá um beijo, esquece o rancor. Nosso amor é a melhor estrada.